Tem tomate longa-vida ou italiano a R$ 3,45 o quilo. No Savenhago, banana nanica a R$ 4,95 o quilo. Ovos brancos, mantiqueira jumbo com 10 unidades, só R$ 5,99. No Savenhago, a rede forte do interior, o Savenhago é bom para comprar, é bom para economizar, é bom para você. É o supermercado Savenhago, é a rede forte do interior. Tá te esperando, hein? Supermercado Savenhago. Um minuto para o meio-dia. Tem uma pausa agora para o horário eleitoral gratuito, a propaganda política com os candidatos a prefeito. Todas as emissoras de rádio do Brasil, 10 minutos da propaganda política em Araras com os candidatos aqui, é claro, do nosso município. Após o horário eleitoral, eu volto com o debate, começo o debate do meio-dia. Seguimos juntos. Meio-dia. Boa tarde. Atenção, emissoras de rádio, para a transmissão da propaganda eleitoral obrigatória. Araras precisa mudar. Começa agora o Papo Reto da União, com Murilo Kog. Outro dia me perguntaram qual o meu partido. Eu respondi com gosto. Sou do União Brasil, um dos maiores partidos da nação. Aqui nós temos grandes líderes. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o mais bem avaliado do país. Senador Sérgio Moro, conhecido pela luta contra a corrupção. O vereador e atual presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Entre tantos outros que fazem esse partido ser um dos melhores do país. Meu partido é forte, temos um time experiente. E ao lado do meu vice, engenheiro Paulinho, uma pessoa séria, íntegra e que tem um projeto político há mais de 20 anos em Araras, indo pela porta estreita, a porta mais difícil. E nós vamos conseguir com a sua ajuda, porque Araras tem jeito. É uma equipe técnica, com profissionais especializados para poder administrar essa cidade de Araras e resgatar, fazer Araras decolar novamente. É o desenvolvimento e o resultado acima de qualquer coisa. Coligação União pelo Bem de Araras. Está no ar a estação 11. Muito bom dia, Araras, e hoje vamos continuar falando, batendo um papo com o nosso futuro vice-prefeito Ricardo Franco, que vai falar um pouquinho da sua experiência sobre segurança pública. Está um caos a segurança pública aqui em Araras, não é mesmo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Chico, bom dia a todos os ouvintes da estação 11. Caos total, infelizmente, né? Eu acredito, eu acho que precisa mais força na segurança, eu acho que precisa voltar a estar mais unida, né? A gente percebe aí que a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, precisa estarem mais unidas aí, e muita coisa precisa fazer. Por exemplo, hoje nós temos 200 guardas municipais e poucas viaturas, então precisa ter mais viatura, mais segurança, viatura rodando a cidade inteira e ativar novamente os pontos de segurança que tem na nossa cidade de Araras. Muito bem, aí vocês puderam ouvir um pouquinho da experiência, da proposta do nosso futuro vice-prefeito Ricardo Franco, que já foi secretário de segurança pública e vai contribuir para uma segurança pública de qualidade aqui em Araras. Voltamos amanhã com mais um programa da Estação 11. Começa agora o programa da coligação Reconstrução, Esperança e Trabalho, PSD, MDB, Avante. No programa de hoje voltaremos a falar sobre educação. Marreto tem um recado diretamente para os profissionais da educação sobre valorização. Confira as propostas de Marreto e Elaine Brambila para valorizar os profissionais da educação. Valorizar os profissionais da educação, como um todo, professores, monitores, diretoras, diretores, é papel fundamental para melhorar a qualidade da educação no município de Araras. Em nosso governo, vamos ampliar os programas de capacitação para os envolvidos, os profissionais da educação, para que as nossas escolas, a nossa educação, para os nossos jovens, seja cada vez melhor. Além disso, é preciso reestruturar o plano de carreira e promover uma valorização aos profissionais da educação. Queremos uma educação cada vez mais forte para o município de Araras, investindo no futuro de nossas crianças e jovens. E para isso, precisamos também contar com a valorização dos nossos educadores. Araras vota 55. Irineu Barreto, prefeito. Elaine Brambila, vice. 55. Vem com a gente. Com ele Araras tem jeito. Agora é Marreto, o nosso prefeito. No Irineu Marreto eu acredito, eu boto fé. Eu voto 55, o prefeito que a gente quer. É Irineu Marreto e Elaine Brambila. É a mudança que Araras precisa. No Irineu Marreto eu acredito, eu boto fé. Eu voto 55, o prefeito que a gente quer. 55, 55. Começa agora o programa Roberta do PT Prefeita e Paraíba Vice. E hoje vamos falar do saneamento básico. Você se incomoda com o mau cheiro da nossa cidade, em especial da região leste? É vergonhoso ver a população sofrendo há décadas com aquele mau cheiro e uma estação de tratamento que não funciona. Além disso, sofremos pesadas multas por despejar o esgoto in natura e os detritos industriais nos nossos mananciais, em especial no Rio Mujiguaçu. É preciso ter coragem para dar um basta nessa situação. A gente abriu conversa com o governo federal e com o presidente Lula para buscarmos soluções junto ao Plano Nacional de Saneamento Básico e resolver definitivamente o tratamento de esgoto aqui na nossa cidade. Só assim a gente vai poder garantir um desenvolvimento sustentável e ele vai ser realidade aqui na nossa cidade. Roberta do PT é compromisso com as políticas ambientais. Você sabia que Araras está impossibilitada de receber investimentos imobiliários e industriais por conta da falta de compromisso com as políticas ambientais? Isso mesmo. Acordos e condutas não cumpridos geraram multas que paralisaram o desenvolvimento da cidade. A questão do lixo é uma delas. Gasta-se muito e errado para levar o lixo para os aterros legalizados. Mas é comum a interrupção desse serviço por falta de pagamento. E para nós, sobram multas, além de poluição causada pelo acúmulo do lixo. Nas ruas da cidade, nas áreas verdes, também nas estradas rurais, sempre nos deparamos com lixo despejado irregularmente. Precisamos dar um basta nesse descaso. O nosso programa de governo vai se integrar ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos e juntos, com o presidente Lula, vamos buscar os recursos necessários para resolver definitivamente o problema do lixo aqui em Araras. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Araras, vote Roberta do PT. Começa o programa da coligação Deus, Araras, Família e Liberdade, com Felipe Belotto, prefeito 22. Alô, Araras! Felipe Belotto 22 está aqui. Vamos conhecer mais um pouco sobre nosso candidato. Belotto é arquiteto e urbanista. O Felipe da frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. O sertanejo rock, liderando aqui. Felipe Belotto é pra onde eu vou seguir. Nos últimos 20 anos, trabalhei com os prefeitos Meneghetti, Dr. Brambila e Pedrinho Eliseu. Colaborei e me empenhei para realizar diversos projetos e obras, como, por exemplo, a duplicação da Avenida Fábio Prado, que melhorou o acesso às famílias que moram naquela região. Também fui responsável pela reforma do Lago Municipal, que transformou o antigo zoológico, que estava abandonado, em um local turístico muito bonito e agradável. Como prefeito, vou continuar investindo em infraestrutura e melhorias para você e nossa cidade. Na educação, Felipe Belotto 22 vai manter o premiado sistema SESI de ensino. É isso mesmo. Educação é o alicerce do futuro. Meu compromisso com você é com escolas de qualidade, professores valorizados e oportunidades para todos os jovens. Enquanto outros defendem o uso de livros ultrapassados do governo Lula, eu defendo o premiado material do SESI para as escolas públicas de Araras. Eles já são usados em toda a rede municipal de educação e comigo vai continuar assim, porque educação de qualidade é o futuro que nossas crianças merecem. Felipe Belotto vai manter o funcionamento do pronto-socorro da Santa Casa e também das UPAs. Com a criação das UPAs, agora você tem um atendimento rápido e eficiente e a Santa Casa pode focar nas cirurgias e casos graves. O pronto-socorro da Santa Casa continua aberto. E é isso, mais saúde para você e sua família. Meu compromisso é manter funcionando toda essa importante estrutura de atendimento imediato 24 horas por dia e melhorar ainda mais o atendimento e acolhimento nas UPAs. Em cada estrada desse imenso lugar, trazendo esperança onde possa faltar. Seu nome é força, é luz, vou olhar. Quando o futuro de nossa cidade está em jogo, é essencial contar com quem tem experiência e preparo. Felipe Belotto dedicou anos de sua vida ao serviço público, enfrentando desafios e criando soluções que melhoraram a vida das pessoas. Pra frente, cuidando, a vitória se faz. Ó Felipe, pra frente, cuidando da gente. E eu não quero parar por aí. Sou Felipe Belotto, candidato a prefeito do partido do presidente Bolsonaro em Araras e com o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Estou aqui para pedir o seu apoio. Fale com os amigos, com toda a sua família. Obrigado por acompanhar nossas propostas e até o nosso próximo programa. É Belotto 22, é Belotto 22. Tamo junto pra vitória, tamo junto e misturado. É Belotto 22, é Belotto 22. Tamo junto pra vitória, tamo junto. Termina aqui o programa da coligação Deus, Araras, Família e Liberdade com Felipe Belotto, prefeito 22. Termina aqui o horário eleitoral gratuito. Lei número 9.504/97. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da FHO está com agenda aberta para atendimento gratuito à comunidade. Até novembro, os atendimentos serão realizados no campus FHO em Araras, das 19 às 20h30. O projeto tem o objetivo de oferecer orientação contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa renda, microempresas, MEIs e entidades sem fins lucrativos. Informações e agendamento pelo e-mail naf.atendimento.fho@gmail.com. O Dia Imperdível Unimed está chegando. Então, não faça nenhum plano de saúde até 27 de setembro. No Dia Imperdível Unimed, haverá vantagens sensacionais para você, sua família e para sua empresa. Procure a Unimed em Araras, Leme e Conchal e antecipe o seu cadastro. Ou acesse unimedanhanguera.com.br. Não perca essa oportunidade. Dia Imperdível Unimed. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Meu número é 55777, Missionária Maria do Socorro. Para a vereadora 55123, Ana Júlia, outra vez. Pastora Cris Leite, 55222. Olá, meus amigos, meus amigos. Sou o Cafu da Farmácia, meu número é 55500. Olá, sou Dercy Tófilo, meu número 55456. Sou Miqueira, meu número 55888. Olá, sou a professora Regina Corroquel, educadora, vereadora e candidata a prefeita de Araras. Tenho um recado muito especial para você que utiliza o transporte público da nossa cidade. Você que já chegou atrasado na sala de aula ou no trabalho por causa dos atrasos das linhas de ônibus de Araras. Esse transtorno é uma falta de respeito. Por isso, precisamos do seu apoio e confiança para que a nossa população tenha um transporte de qualidade. Vote pela mudança, vote 11. Quer aumentar suas vendas vendendo nos maiores marketplaces? No dia 2 de outubro, a CIA traz o especialista em vendas online, Juan Machado, para uma palestra imperdível. Aprenda como escolher os produtos certos, vender nos principais marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Shein e transformar sua estratégia de vendas. Dia 2 de outubro, às 19h30. Inscrições e mais informações no site aciaararas.com.br/eventos. Óticas Carol informa a hora certa. 12:13. Óculos de grau, óculos de sol, vem pra Óticas Carol. Você que está precisando fazer seus óculos multifocais, chegou a sua vez aqui nas Óticas Carol. Nas compras de lentes multifocais digitais Valilux ou Zeiss, você ganha R$300 de desconto para a compra de uma armação novinha e com um ano de garantia. Aproveite R$300 de desconto em uma armação novinha e com um ano de garantia. Óticas Carol, especializada em você. Em Araras, Praça Barão 282 e Rua Tiradentes 324. Cardápio da Rotisseria Santa Efigênia. Para você pedir pelo 33530757. Terça, polenta com molho de carne. Quarta, cuscuz. Quinta, dobradinha. Sexta, tutua mineira e panqueca de carne. Sábado, maionese, salpicão e nhoque. Domingo, frango assado, costela gaúcha e cupim. Todos os dias, pratos com acompanhamento e o mais delicioso almoço da cidade. Rua João Krepski, 1297. Telefone 33530757. Rotisseria Santa Efigênia, a sua melhor opção. Se você está no escritório, no carro, em casa ou no chuveiro e sentiu vontade de cantar junto, pulei na piscina, chorei de passado, toma ninguém mesmo, meus olhos molhados. Fique à vontade, nós não vamos contar pra ninguém. Clube FM. Gente louco, 328, 101,7. Voltamos com o programa Marcelo Franchosa, aqui na Clube. Está no ar o programa de variedades da família. Marcelo Franchosa, companheiro da alegria, está com a gente todo dia. Marcelo Franchosa, em debate e opinião. Debate no programa Marcelo Franchosa. Opinião, notícia e a crítica dos fatos e acontecimentos do dia a dia. Você por dentro de tudo o que acontece. Rádio Clube e o debate no programa Marcelo Franchosa. São 12 horas 16 minutos, meio-dia, 16 minutos e boa tarde. Começa mais um debate do meio-dia aqui pela Rádio Clube. Vivemos esta terça-feira, é o dia 17 de setembro, o ano é 2024, o debate vai até às 13 horas. Já já aqui o nosso convidado às terças-feiras, o médico cardiologista intensivista, Dr. Agnaldo Piscopo. O assunto é saúde. E claro que o ouvinte também pode interagir, pode participar. Estou liberando o WhatsApp para sua pergunta no 3541-1265. Então, nosso convidado hoje, Dr. Agnaldo Piscopo, daqui a pouquinho. Mas tem Gilzane Boni, Ciranda das Ruas, tem Corujão também, atualizando as notícias da polícia. Tem você que participa, você que acompanha, você que sintoniza 101,7 no seu rádio. Bom saber que eu tô com você aí, em casa, no carro. Cuidado no trânsito aí, hein? No trabalho, onde você estiver. A Rádio Clube te faz companhia, o programa Marcelo Franchosa te faz companhia nesta bonita terça-feira. Sintonize aí, 101.7 no rádio, também nos aplicativos. Vai na loja de aplicativos, rádio ao vivo, rádio com imagem no seu celular. Tem o nosso portal de notícias, o rca1.com.br. Acesse aí rca1.com.br, coloca nos seus favoritos e também pelo radioclube.com.br. A Rádio Clube chegando para você, tá bom? Então, boa tarde, começando mais um debate do meio-dia. Boa tarde! Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Clube! Meio-dia e 18 minutos. Confirmando, 12 horas 18 minutos. Boa tarde, Corujão, nosso repórter policial chegando por aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Marcelo Franchosa, amigos da Clube FM. Vamos trazendo agora as informações mais uma vez dos meios policiais. Nós tivemos um caso aqui de adolescente que foram flagrados por câmeras de segurança e agora a Polícia Civil está investigando o caso. Isso foi na noite do domingo. Um grupo de quatro adolescentes foram estavam ateando fogo em lixos e árvores de residências de um parque industrial. As imagens já estão na mão da polícia. A polícia tenta identificar esses criminosos, né, que estão fazendo isso, ver se pode uma coisa dessa. Eles ateando fogo nas árvores das residências, perigo, né, desse fogo se espalhar para as casas e em lixos também. Vamos aguardar aí as investigações e a polícia analisando as imagens, tentando identificar esses infratores. Tráfico de entorpecente flagrante feito pela Polícia Militar de Araras, Cabo Mira e Cabo Morelli, prenderam no Parque Industrial, Rua Pernambuco, um indivíduo, 21 pinos de cocaína e também dinheiro, preso em flagrante. Polícia Militar cumpriu aí um indivíduo descumpriu uma medida protetiva, agrediu a própria irmã, né, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Isso aconteceu também no Parque Industrial, no Parque das Árvores, né, na região norte. Ele acabou sendo detido pelos policiais militares, foi preso não só pela agressão, mas também por descumprimento da medida protetiva. Casos da região: um caminhão roubado carregado com 50 mil litros de combustíveis e avaliado em aproximadamente R$300 mil foi recuperado na tarde de ontem em Artur Nogueira. Segundo a polícia, uma equipe escoltava um preso de Mogi Guaçu quando recebeu informações do roubo. Os agentes localizaram o veículo e o motorista foi detido. Ele confessou que o caminhão era roubado e que seria o responsável por conduzi-lo. A van que levava um candidato a prefeito, José Luiz Nora Neto, do PL, foi alvo de disparos na noite de ontem. Além dele, outras 5 pessoas, incluindo um adolescente de 13 anos, estavam na van. O caso está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. O caso ocorreu depois que o candidato, que tem 32 anos, saiu da casa de um eleitor onde fazia uma visita de campanha. E ao deixar o local, o grupo seguiu pela rodovia Governador Almino Afonso, quando 2 indivíduos numa moto os ultrapassaram e aí efetuaram vários disparos. Felizmente ninguém foi atingido, a van era blindada. Um homem procurado pela justiça morreu na madrugada de ontem depois de trocar tiros com a polícia militar durante uma perseguição em Piracicaba. Ele havia sido condenado a um regime fechado por tráfico de drogas, estava foragido e, portanto, na tentativa de fuga, ele atirou contra os policiais que revidaram e acabaram acertando e matando esse indivíduo. Um adolescente de 14 anos morreu numa troca de tiros também durante uma fuga da polícia em Santa Rita do Passa Quatro. Mais 3 jovens estavam num carro, tentaram fugir da abordagem policial. Num determinado momento, eles desceram do veículo e atiraram contra os policiais, que obviamente revidaram. Os outros 3, de 15, 18 e 21 anos, foram detidos, enquanto que esse jovem acabou sendo atingido, 14 anos, morreu. Muito bem, meu amigo Marcelo, tá aí as informações. Um abraço para você, para os ouvintes da Clube FM. Fiquem todos com Deus, uma excelente terça-feira e até mais. Valeu, hein, Corujão, nosso repórter policial, ouvinte aqui, sempre, sempre bem informado. Muito obrigado, repórter Corujão. São 12 horas 22 minutos. Clínica Veterinária Vida Animal, especializada em cirurgia e ortopedia de pequenos animais. Cirurgia geral, anestesia, fisioterapia e reabilitação, radiologia, oncologia, vacinação e ainda banho e tosa e farmácia veterinária. Avenida Maria Muniz Miquelim, 626, Jardim Piratininga, Araras. Telefone 3541-6429. Clínica Vida Animal. Aqui seu pet é tratado com muito carinho. Você sabe que o desempenho da Nova Araras, a qualidade e confiança que você conhece. Está construindo ou reformando? A Coféria é especializada e trabalha com cimento, ferro e aço para sua obra. Entrega rápida e garantida. Ligue 3551-4747. Asma. Clube FM e a hora certa. Meio-dia e 23 minutos. Por toda a cidade. 3 minutos. Toda cidade, a liderança da clube. E Penoto, milionário. Imagina a gente milionário. Imagina a gente milionário. Na Clube FM. É safadeiro, Guilherme Menudo, daquele jeito. Imagina milionário. Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Vai, safadão. E primeiro eu, depois a gente, lá no fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Siliso, nós bebe, já faz um estrago, vem. Imagina a gente milionário. Se duro, nós fecha e dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso, o quê? Imagina a gente milionário. Safadão Guilherme Benuto. Imagina a gente milionário. É a dança do milionário. Vai. Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Primeiro é. Primeiro eu, depois a vida, no fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Silício, nós bebe, já faz um estrago. Imagina a gente milionário. Se duro, nós peixe, dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Vai! Silício, nós pega e já faz. Vocês se duro, nós pega e dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, se nós já fica louco, com 50 no bolso, 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Safadão. É safadão, Guilherme Menuto, daquele jeito. Imagina, milionário. Quem gostou, faz barulho. Clube FM. Ciranda das Ruas. Ciranda das Ruas. Oferecimento Oral Unique Araras. Rua Silva Teles, 650 Centro. Telefone 3351-5400. 3351-5400. Chamando Unidade Móvel. Chamando Unidade Móvel. Pelo nosso amarelinho, pelas ruas da cidade, nós continuamos a falar com o Paulo Castelar, que é do Rotary Clube Arara Sul. Nós falamos na participação anterior, né, de que eles arrecadam eletrodoméstico para depois vender para uma empresa especializada, e aí eles compram cadeira de roda, muletes e tudo mais aí para ajudar a população. É isso mesmo, né, Paulo? Pode, por gentileza, mandar o zap para a gente aqui. Eu vou pedir seu nome, vou pedir o endereço e o melhor dia e horário para a gente poder coletar. Aí vocês vão na casa, geladeira velha, tudo que tiver queimado, fogão, computador. E eu tô vendo aqui, tem uma porção, tem até aspirador de pó, tem liquidificador, tem de tudo aí. Tudo isso vai render um dinheiro para o Rotary. Perfeitamente, tudo isso daí vai reverter a cada quilo, né? Que a empresa depois faz a desmontagem, eles pesam. Então, para cada quilo que eles arrecadam conosco, eles transferem um quilo, um real, o equivalente em um real, né? Se der 800 quilos, 800 reais, vem para a conta do Rotary, e o Rotary faz esse investimento para aquisição de bens para o nosso banco de cadeira de rodas. É, vocês têm outras arrecadações, mas essa também é importante, né? Isso é muito importante. Nós realizamos agora no último domingo um evento, né? Joelho de Porco, que aí já tem uma outra finalidade de atendimento junto à comunidade nossa. É, agora, cadeira, os equipamentos que a turma precisa, vocês emprestam, não cobra nada, o Rotary fornece. É, graciosamente, né? A gente recebe consulta diariamente praticamente, né? Então, por isso que a gente tem que estar envolvido nesse projeto, para podermos adquirir mais ainda, né, para poder atender a comunidade carente da cidade aí que tanto precisa. Ô Paulo,